brega, em boteco e boteco. Quando eu cheguei do garimpo, eu procurei a minha mulher. Ela tinha saído com outro, e o cara eu não sei quem é. Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé. A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher. Lei Diana, meu amor, eu ainda estou chorando. Lei Diana, quero que volte, ainda estou te esperando. Lei Diana, meu amor, eu ainda estou chorando. Lei Diana, quero que volte, ainda estou te esperando. Volte, volte, Lebe. Ney Nascimento, o príncipe do brega, ainda te espera de braços abertos. Quando eu cheguei do garimpo, eu procurei a minha mulher. Ela tinha saído com outro, e o cara eu não sei quem é. Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé. A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher. Lei Diana, meu amor, eu ainda estou chorando. Lei Diana, quero que volte, ainda estou te esperando. Lei Diana, meu amor, eu ainda estou chorando. Lei Diana, quero que volte, ainda estou te esperando. Um abraço pra todos os empresários da minha Bahia. Um abraço pra Hélio de Javi. Aquele abraço, meu amigo, tamo juntos.